levar. O meu lema é expressar, o meu modo de agir, de pensar, sem me deixar levar. Sou rapper, sou forte, sou gog, então vamos lá. Peraí, TD, joga pra frente que pra trás é preju, moleque. Vários da lei, não passamos de estúpidos. A mina de seus olhos, os cofres públicos e sabe o que mais. Golpeio por trás com habilidade incrível. Será possível que o mais horrível que um quadro se transforme é milhares morrem e ninguém se toca. Acorde, se não acorda que sufoca. Não seja idiota além do mais, não seja carrasco de si próprio. Não deixe o óbito se tornar lógico. Cheguei pra ficar, entrei no ar, o meu lema é expressar. O som negro do gueto que bate forte no peito que traz a revolta. Vamos colocar os caras lá, onde sempre deveriam estar, onde os porcos devem ficar, na lama. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou gogue. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou gogue. Me desculpe se acaso falei coisas perigosas que incomodam a lei. Sinta-se liberto, isso é o principal. No coração dos homens é que flora o mal. Falando agora sério, brincadeiras à parte, meu lema é verdade. Cheguei pra ficar, pra incomodar. Brasil anos 60 eles diziam: bola pra frente, não desista não, não. Mas mataram estudantes, proibiram acesso às estantes. Nas ruas tantos ignorantes, a cabeça do povo murchou. Bomba de efeito retardado, petardo pesado, só agora estourou. Pequeno clou, um bando comandado por um sapo safado, do qual meu mano baseado com autoridade falou. Então eu vou seguir em frente. Tô de cabeça quente, violência, mãe incompetente que pega, atropela, bate, abate, afaste. Do próximo sem dó, mas não é só. Agora chega mais. Me disse tanto faz e tanto faz, me diz. Viver num país onde você sempre finge, finge ser feliz. Mas a antídoto capaz de eliminar esses otários. Consciência, educação, objetivos claros. É isso aí, não abandone-me. Nossa responsabilidade é grande. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou dog. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou gog. Cheguei pra ficar, entrei no ar. O meu lema é expressar. O meu modo de agir, fazer você refletir. O meu papo não é fachada. Bumbo, caixa, teclada, encaixam com minha fala. O produto, a rajada. PDZ, anjo da guarda, segura a parada. Conscientização do povo será alcançada. Favelas, miséria, tragédias, tristes, comédias que se fundem, confundem. A cabeça de quem quer que seja, veja. O que enfrentamos é mais forte que nós. Do escuro, de cima, do muro, é como a voz sombria que anuncia. Meu irmão, a parada é o seguinte: pisa, peito, gancho, fica quietinho nas manhas sem olhar pra trás, sai voado, senão você tá arriscado a perder tua vida, tá ligado, velho? Hein, qual a saída? Consiste em admitir que o mal existe sim, enraizado entre nós, pronto pra ficar, nos dizimar, ser nossa sina, temos que ter forças, nos unir, para impedir, para distinguir o certo do errado, do contrário, meu caro, seremos eternos, manipulados, é isso aí, não abandone-me. Nossa responsabilidade é grande. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou gog. Sou rapper, sou forte. Sou rapper, sou forte. Sou forte, sou gog.